Bebo o que tiver que beber. Queimo o que tiver que queimar. Sabe aquela mina que tu tá afim? Chama ela pro pagode. Bebo o que tiver que beber. Queimo o que tiver que queimar. Sabe aquela mina que tu tá afim? Chama ela pro pagode. Mano, mete o louco. O tempo é curto demais. O mundo é uma merda, então não liga pra essas bad vibes. Se tu se acha foda, tu é chato pra caralho. Se for dessa moda, eu vou criar o meu próprio dicionário. Se um dia Deus descer na terra, vou chamar pra tomar um açaí e perguntar o que ele tinha na cabeça pra fazer isso aqui. E meus demônios não me deixem paz. Desde uns 10 anos atrás, eu tenho sonhos e quem não tem? Isso ainda me convém. É que esse mundo é um saco. E eu não sei pra onde ir. Que se foda o mundo todo. Eu nem pedi pra tá aqui. Eu nem pedi pra tá aqui. Bebo o que tiver que beber. Queimo o que tiver que queimar. Sabe aquela mina que tu tá afim? Chama ela pro pagodinho.